como lhe tinha falado que lhe daria para sempre uma lâmpada a ele e a seus filhos. Nos seus dias se rebelaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei. Por isso Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele, e se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele e os capitães dos carros, e o povo foi para suas tendas. Todavia, os edomitas ficaram rebeldes contra o mando de Judá, até ao dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Libna também se rebelou, ou mais dos atos de Jeorão, e tudo quanto fez porventura não está escrito no livro das crônicas de Judá. E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou um ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atália, filha de Omri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jisreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver Jorão, filho de Acabe, em Jisreel, porquanto estava doente.